Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional. O livro de 2 Reis, ou 2º livro de Reis, no capítulo 18. Capítulo 18 do 2º livro de Reis. Hoje eu nem vou fazer a devocional de abertura, aquela leitura que nos enviam, porque o capítulo é relativamente longo para a leitura e há um destaque linguístico também importante para você saber. Então vamos ler juntos o texto e depois eu faço esse destaque, tá bem? Louvado seja Deus por mais um dia de vida e pela sua palavra. Bom, o capítulo 18 começa com Ezequias, o rei de Judá. Depois fala da queda de Samaria, Senaqueribe invadindo Judá, Rabsaqué desafia Ezequias e a Deus. Muito importante isso para você entender mais uma característica da queda do Reino do Norte e também a degradação que vai acontecendo no Reino do Sul. Para quem está ouvindo há pouco tempo, lembre que o Estado de Israel, depois de um determinado tempo da monarquia, primeiro teve a monarquia com Saul, Davi e Salomão. Mas na sucessão de Salomão, as tribos vão se fragmentando até que isso se transforma em Reino do Norte, as tribos que estão mais ao norte, e Reino do Sul. As tribos do norte são nove, e as tribos do sul, 11, duas, perdão, totalizando 11. Aí você vai dizer, falta uma, pastor. É verdade, porque Manassés, ou em hebraico Menassê, teve a sua tribo também fragmentada. Metade da tribo ficou no Reino do Norte. Então, são nove tribos e meio, e o Reino do Sul, com metade da tribo de Manassés, fica com duas tribos e meia. Ok, só lembrando isso, agora vamos fazer a leitura do capítulo 18. Ezequias, o rei de Judá. Há um paralelo em 2 Crônicas, capítulo 29, 1 e 2. Diz assim a partir do versículo 1: No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, reino do norte, Ezequias, filho de Acás, foi proclamado rei em Judá. Quase sempre no livro de Reis, irmãos, eles vão fazendo essa cronologia e vão dizendo: tantos anos um rei está no Reino do Norte e o rei do aquele que foi escolhido como o rei do Reino do Sul assumiu o poder. Ou então, há tantos anos o rei do Reino do Sul está no poder e agora assume o Reino do Norte. Então vai se fazendo um paralelo dos dois reinos. Diz assim o texto: Segundo, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, foi proclamado rei em Judá, Reino do Sul. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abiá e era filha de Zacarias. Ezequias agiu de modo aprovado diante de Davi, de Javé, tal como havia procedido Davi, seu predecessor. Oh, que maravilha! Um rei que andou segundo a vontade do Senhor. Foi ele que retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração, queimando incenso. Era conhecido como Neustã. Ezequias depositou toda a sua confiança em Yahvé, o Senhor Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis em Judá, nem antes nem depois dele. Veja a importância de Ezequias. Conservou-se fiel ao Senhor, Yahvé, sem jamais se afastar dele, e observou os mandamentos que o Senhor prescrevera a Moisés. Por isso, Yahvé esteve com ele e lhe concedeu prosperidade em tudo que fazia. Entenda a prosperidade aqui não só como prosperidade econômica, mas êxito. Por isso, Yahvé esteve com ele e lhe concedeu êxito, tá bem? Prosperidade nesse sentido, em tudo que fazia. Revoltou-se contra o rei da Síria e não mais lhe foi submisso. Derrotou os filisteus até as terras de Gaza, devastando seu território, desde as torres de vigia até as cidades fortificadas. Observem, irmãos e irmãs, que esse conflito entre Israel e Gaza é um conflito muito antigo. Já esteve na mão de outros povos e esteve na mão de Israel. Por isso, essa análise que é feita, mais uma vez eu recordo a você, a análise que é feita às vezes pela mídia, dizendo que depois da Segunda Guerra, Israel voltou para aquele lugar onde está agora, o Estado de Israel, e está dominando Gaza. Na verdade, destruindo Gaza, eles atribuem a um momento contemporâneo. Cuidado com essas análises da mídia, porque eles, em geral, são mal preparados em termos de história. Agora vamos relembrar a queda de Samaria. No quarto ano do governo do rei Ezequias, o sétimo do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanazar, rei da Assíria, marchou com seu exército contra Samaria e a cercou. Passados 3 anos, ele a invadiu e conquistou. Samaria foi tomada no sexto ano do reinado de Oséias, rei de Israel. Depois disso, o rei da Assíria deportou o povo de Israel para a Síria, estabeleceu-o em Ala e as margens do Abor, rio de Gozã, e na cidade dos Medos. Isso aconteceu porque eles não quiseram dar ouvidos à palavra de Yahvé, seu Deus, e quebraram sua aliança, não obedecendo a tudo o que ordenara Moisés, servo de Yahvé, não o escutaram, nem puseram suas orientações em prática. Eu hoje tive o privilégio de encontrar com dois irmãos metodistas, o pastor Alisson e a irmã, também que o acompanhou, e nós compartilhamos sobre o futuro da igreja como um todo. E é bom que nós observemos, irmãos, quando andamos segundo a vontade do Senhor, quando você tem comunhão com o Senhor, eu resumiria dizendo que uma liderança precisa de dois elementos fundamentais. Primeiro, relacionamento. O líder precisa ter relacionamento com Deus. Segundo, precisa ter organização. Sem relacionamento, só com organização, Deus não abençoa. Só organização, sem relacionamento, o Senhor também não abençoa. Então é preciso ter relacionamento com o Senhor e organização, método, né? Então, conversava com o pastor, que alegria, Deus os abençoe a ele, abençoe a igreja central em Caratinga, Deus abençoe também a irmã Luci no seu trabalho, Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Sempre oramos por todos os irmãos, para que cada um aqui, pessoas de dezenas de denominações estão ouvindo. Acho que talvez cheguemos já a centenas de denominações, pelo menos uma centena. Então, vamos guardar isso. Relacionamento com o Senhor, isso é pessoal, né? Isso é pessoal. Também é comunitário, sim, mas é necessário que você tenha um relacionamento com o Senhor de leitura bíblica, de oração, de louvor, de jejum, que você se quebrante diante do Senhor e tenha método, tenha um plano, um projeto, porque tendo um plano, um projeto, aí você vai ser abençoado pelo Senhor. Nós temos isso. E tendo isso, precisamos, eu acho que toda denominação, precisamos colocar em prática, tá bem? Agora vejamos Senaqueribe invadindo Judá, Reino do Sul. No 14º ano do governo do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, mandou essa mensagem ao rei da Síria em Laquis: confesso que errei. Agora, pois, para me atacar, agora, pois, para de me atacar, perdão, irmãos, agora, pois, para de me atacar e eu pagarei tudo o que exigires. Então o rei da Assíria cobrou de Ezequias, rei de Judá, o equivalente a 10,5 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim Ezequias entregou toda a prata que se encontrava no templo, a casa de Yahvé e nos tesouros do Palácio Real. Era comum, irmão, irmã, que os povos dominados ou vencidos numa guerra, derrotados em uma guerra, tivessem que pagar tributos. E é disso que o texto está falando, o quanto eles tinham que pagar de tributo, de impostos, para aqueles que venceram, no caso, a Síria. Então Ezequias mandou, versículo 16. Então Ezequias mandou retirar todo o revestimento de ouro dos batentes e dos umbrais das portas do santuário do Senhor, de que ele mesmo os revestira, e o entregou ao rei da Assíria. Agora vejamos Rabsaqué desafia Ezequias e a Deus. Opa! De Laquis, o rei da Síria, mandou ao rei Ezequias, em Jerusalém, seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo, com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e fizeram uma parada nas proximidades do aqueduto do açude superior, na estrada que conduz ao campo do lavandeiro. Eles mandaram convocar o rei e o administrador-geral do palácio, Eliaquim, filho de Uquias, o escrivão Sebna e o cronista e arquivista real Joá, filho de Asaf, vieram todos ao encontro deles. Então Rabsaqué, o comandante do campo, lhe advertiu: Dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o soberano da Síria, em quem depositas essa confiança que alimentas? Tua estratégia e palavras vazias não são poder suficientes para se vencer uma guerra. Em quem tem depositado a tua fé para te revoltares contra mim? Estás confiado nesse caniço quebrado, que é o Egito, que espeta e fere a mão de quem se apoiar nele? Porquanto o Faraó, rei do Egito, é assim para com todos os que acreditam e se apoiam nele. Porém, se me alegardes, nós confiamos em Yahvé, nosso Deus, então perguntarei: por acaso não foram dele os santuários e os altares que Ezequias destruiu, ordenando a Judá e Jerusalém? Deveis adorar perante esse altar em Jerusalém? Agora, pois, aceita a proposta do meu senhor, o rei da Síria. Eu te darei 2.000 cavalos, se tiveres cavaleiros para tanto. Como poderias derrotar um só príncipe dos menores servos do meu senhor, quando está acreditando que o Egito poderá lhe fornecer carros de guerra e cavaleiros? Porventura eu teria vindo atacar e pelejar contra esse povo sem o consentimento de Yahvé? Ora, foi o Senhor que ordenou: ataca e destrói essa terra. Então, Eliaquim, filho de Uquias e Sebna, e Joá responderam a Rabsaqué: rogamos-te que fale aos teus servos em aramaico, porquanto podemos também compreender essa língua. Não fales em hebraico, pois se assim o fizeres, todas as pessoas que estão sobre os muros ficarão sabendo o que dizes. Eu vou dar uma parada agora para que você entenda um pouco por que foi pedido para se falar em aramaico. Queridos, é possível que espiões assírios tivessem informado Senaqueribe a respeito das profecias de Isaías e Miqueias. De qualquer maneira, o apelo feito é fraudulento e sórdido, tentando atacar o espírito supersticioso que já havia tomado conta do povo de Judá, que estava escutando toda a conversa de sobre a muralha. Foi por isso que os oficiais, perdão, do rei pediram que se falasse na língua diplomática da época. Então, trata-se da língua usada no Oriente Médio, a língua diplomática da época, o aramaico, idioma semítico da família das línguas afro asiáticas, como o árabe e o próprio hebraico. O hebraico, também chamado judaico, em sua forma original e sem acentuação. Lembre, o hebraico não tem originalmente acentuação. O hebraico, também chamado judaico, em sua forma original sem acentuação, massorética, porque o acento foi dado posteriormente, quando as pessoas no exílio, na Babilônia, já não sabiam mais ler nem falar o judaico. Então, os escribas fizeram uma acentuação posterior, uma acentuação que não está no original judaico, porque os jovens já não sabiam mais ler ou escrever o judaico, ou até entender. Então, os massoretas escreveram os acentos massoréticos. Já estava caindo em desuso e só voltaria a ser reorganizado e falado no final do século XIX. Olha o hebraico. Só veio, voltaria a ser reorganizado e falado no século XIX. O aramaico é, portanto, a mutação do hebraico, a mudança, a transformação, que passou ao uso comum como um dialeto e idioma internacional do Oriente Médio, conhecido e usado pelas pessoas mais experientes no comércio e diplomacia, até os tempos de Jesus, que lia o hebraico, Jesus lia o hebraico como idioma sagrado e bíblico, mas falava o aramaico. Se você não sabia, Jesus falou em aramaico como língua materna. Galileia, norte da Palestina e até mesmo o grego, com certeza Jesus conhecia. Nem é de se estranhar, né, irmãos? Mesmo sendo o Jesus histórico, ele era cheio da sabedoria de Deus e ele conhecia o hebraico, o aramaico e até o grego. É notável como aqueles oficiais assírios dominavam um dialeto hebraico do povo simples de Judá. Então, fiz só essa parada para você entender a questão linguística. Por que eles estão dizendo: não fale em hebraico, porque senão as pessoas vão entender e vão ficar sabendo o que dizem. Fale em aramaico, porque nem todos dominam o aramaico. E veio a se transformar numa mutação do judaico e depois um dialeto. Versículo 27. Entretanto, o comandante retrucou-lhes: será que meu senhor mandou-me até aqui para transmitir essa mensagem exclusivamente para o senhor e para ti, e não para todos quantos estão ao nosso redor e sentados no muro, que assim como cada um de vós haverão de comer as próprias fezes e beber a própria urina? Em seguida, Rabsaqué levantou-se e bradou em hebraico, a língua dos judeus: ouvi a palavra do grande rei, do soberano da Síria. Eis que declara o rei: não deixeis que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar da minha mão. Tampouco vos convença Ezequias a depositar toda a vossa confiança em Yahvé. Aqui ele afrontou o próprio Senhor. Não confie em Yahvé, argumentando: o Senhor com toda certeza nos salvará e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ora, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: celebrai um pacto de paz comigo e vinde a servir-me. Comei com fartura, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não pereçais. Não deis, pois, ouvidos a Ezequias, porquanto esse homem vos engana quando afirma: Yahvé, o Senhor, vos livrará. Ele afrontou o povo do Senhor e afrontou o próprio Senhor. Ele afrontou Ezequias e afrontou o próprio Deus. Acaso os deuses das nações puderam salvar cada um a sua terra das nações do rei da Assíria? Onde estão agora os deuses de Hamat e de Arpade? Onde se encontram os deuses de Safarvaim, Rena e Ivã, Ivá? Porventura eles conseguiram livrar Samaria do poder das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses desses países os que livraram a sua terra dos meus exércitos para que Yahvé possa salvar a Jerusalém das minhas mãos? Absoluto silêncio caiu sobre todo o povo, e ninguém pôde lhe responder palavra alguma, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Hilquias, mordomo e administrador-geral do palácio, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias com suas vestes rasgadas. Veste rasgada é por vários motivos, não é, irmãos? É pela morte, quando morria alguém, eles rasgavam suas vestes. É quando acontecia alguma tragédia, uma catástrofe, eles também rasgavam suas vestes. Quando Deus chamava atenção por algum pecado e trazia juízo sobre Israel, eles rasgavam as suas vestes. E como aqui o conflito estava levando, no fundo, o povo de Israel para a Síria, eles rasgaram suas vestes em sinal de indignação e lhe comunicaram as palavras desafiadoras de Rabsaqué. Glória a Deus pela palavra do capítulo 18. Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe a manter a fidelidade diante do Senhor, porque se nós mantivermos a fidelidade, um relacionamento sincero e límpido diante do Senhor, o Senhor nos abençoará e não permitirá nenhum tipo de exílio ou juízo. Particularmente, eu já disse a vocês, no nosso caso, dificilmente seremos transportados para outro lugar. A nossa preocupação maior é com o juízo final, que nós mantenhamos a nossa fidelidade ao Senhor e desejemos bênção a todo o povo de Deus. Então, esse capítulo fala de Ezequias, o rei de Judá, reino do sul, relembra a queda de Samaria. Por isso, os judeus tiveram um conflito depois com os samaritanos. Depois, o texto fala sobre Senaqueribe, que invade o Reino do Sul, com a capital Judá. Posteriormente, Rabsaqué, infelizmente para ele, desafiou Ezequias e desafiou a Deus, e por certo, ele não terá parte no na morada eterna que nós teremos, onde nós viveremos em paz, alegria, e não haverá mais dor, nem pranto, não haverá mais flagelo de espécie alguma. Que o Senhor nos mantenha em fidelidade. Eu mais uma vez saúdo com alegria, o pastor Alisson, a irmã Lucy, e saúdo também os irmãos de todas as igrejas que nos ouvem. Em particular, também saúdo o presidente Eronilson, com quem tive contato, não mencionei, agora quero mencionar. Tive contato a semana passada, presidente da Assembleia de Deus, Galileia, e a todos os irmãos dessa igreja e de todas as igrejas. Saúdo o pastor presidente da Madureira, do Campo Atibaia, ou seja, todos os líderes de todas as denominações. Que o Senhor abençoe a todos, que esse capítulo fale ao coração de todos e que nós mantenhamos a fidelidade para que não sejamos levados para o exílio, para longe de nossa casa. Como a nossa casa, a nossa morada eterna é a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, que nós não sejamos expulsos da presença do Senhor, nem da nossa morada eterna, nem da nova Jerusalém, mas mantenhamos a nossa comunhão com o Senhor, nossa organização e, finalmente, desfrutemos da bênção do Senhor eternamente. Que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.